O nosso tema de hoje é reencarnação, sagrada oportunidade. Eu gosto bastante de fazer uma comparação, várias vezes até mentalmente, da nossa vida encarnada com a escola terrestre, né? Aquela escola que a gente frequenta desde pequeno e a gente passa muito tempo dentro dela, às vezes. Quando a gente fala de vida, a verdadeira vida, a gente sempre se reporta à vida espiritual, que ela é a verdadeira vida, porque somos espíritos, que essa temporada que nós estamos passando aqui dentro de um corpo de carne, realmente é um estágio, é um período. Então é como irmos para a escola, aqui seria a escola. Não que não se aprenda do outro lado, se aprende muito, mas é aqui que a gente é chamado a colocar em prática esses ensinamentos que a gente está adquirindo, vamos dizer assim. Então, essa relação, toda hora ela surge como a demonstrar algumas coisas para nós. E a questão que se diz, né, a verdadeira vida é a vida espiritual, aqui é só um momento. Mas nós somos espíritos sempre. Com corpo, sem corpo, continuamos sendo nós mesmos. Então, é uma questão, muitas vezes, sobre um ponto de vista, sobre uma forma de encarar a mesma coisa. Não é porque a gente está hoje vivendo fisicamente que nós deixamos de lado as questões que são intrínsecas nossas, que nos acompanham sempre, mesmo que a gente não perceba ou não queira perceber, elas continuam nos acompanhando. Então, a questão espiritual, sempre, em qualquer situação, ela se sobrepõe à questão material. Sim, eu tenho minhas tarefas, as minhas obrigações enquanto humano, mas eu não deixo de ter a questão espiritual fortemente colocada sobre tudo que eu faço. Mesmo que eu não queira, não perceba, não me dê conta, mas ela está ali. E eu respondo por isso. Em tudo aquilo que eu faço, se eu não observo a forma certa de fazer, eu sou chamado a consertar. Por isso, reencarnação. Porque estamos sucessivamente indo e vindo. Viemos aqui para a escola, fazemos uma série, voltamos. Se aprovados, voltamos para uma outra série, para um novo aprendizado mais amplo. Se não aprovados, voltamos para refazer aquela série, recuperar aqueles conteúdos que a gente não quis aprender, tendo uma nova oportunidade. Então, não existe nenhuma consequência que não tenha anteriormente uma causa. A gente muitas vezes tenta até se esconder ou se eximir de algumas responsabilidades, somente quando a gente é mais novo, né, que a gente às vezes não assume algumas responsabilidades ou não tem ainda uma concepção mais madura sobre o que é a vida. Então a gente até nega muitas coisas, mas vai chegar uma hora que não dá, né? Porque a gente vai, a matemática, a lógica das coisas, ela é muito contundente. Eu gosto muito dos livros, e tem muitos aqui na nossa biblioteca à disposição, porque eles nos contam histórias de irmãos nossos, ou quem sabe até nós mesmos, né, por semelhança, histórias de vida, mostrando vidas anteriores, como foram vividas, e como estão esses espíritos hoje, ou desencarnados ou em novas encarnações. E aí, os porquês de algumas situações. Por isso que eu falei em lógica, porque a lógica é muito contundente mesmo. A questão, talvez, principal na questão reencarnatória, nós falamos muitas vezes de alguns atributos de Deus. Alguns apenas. Que ele é bom e justo. para ficarmos em dois. A oportunidade da reencarnação, ela vem confirmar esses atributos. Porque através da bondade, ele não passa a mão na nossa cabeça e diz, não, tu errou, tudo bem, toca em frente. Não, ele diz, tu vai ter uma nova chance. Vai lá de novo, mostra que tu quer fazer melhor, que tu aprendeu e quer quitar os débitos que tu contraiu. E a justiça, porque sim, vamos ter que nos deparar com tudo isso. Às vezes parece, quando se fala de algumas situações, que Deus nos castiga, que Ele nos pune, que Ele nos coloca, através de alguns sofrimentos, meios de punir, né? Como nós fomos ensinados durante muito tempo, que o inferno nos aguardaria se fizéssemos as coisas erradas, em compensação teríamos um céu eterno se fôssemos os bonzinhos. Mas faltou dizer como é que funcionam essas duas relações de céu e inferno. Como é que... Será que é eternamente os dois lados? Ou o que é ser bonzinho ou ser mauzinho? O que significa isso, de repente, numa relação de uma vida? A quem eu estou servindo quando eu faço alguma coisa? Nós vemos aqui no nosso planeta muita dificuldade nesse sentido. Nós ouvimos falar, vemos, comprovamos, porque a Terra ainda é um planeta que está evoluindo como um globo universal. Se diz também planeta de provas e expiações, ou seja, ninguém veio aqui nesse momento a passeio, ninguém veio para simplesmente aproveitar. Todos nós temos uma tarefa a desempenhar conosco e com o todo. Se diz, né? É a obra de Deus. Então, será que é só Ele que trabalha, só Ele que provê as coisas? Ou será que é através do nosso entendimento que nós vamos fazendo com que as coisas aconteçam? A história, ela nos mostra, através dos livros, de contar como foram o passar dos tempos, o quanto nós progredimos em algumas áreas. Através dessa disposição de trabalho, mas nós precisamos compreender um pouco melhor algumas formas de fazer com que isso tenha um efeito mais verdadeiro. E dentro dessa questão de justiça e bondade, ele nos dá essa oportunidade de voltarmos todos através de uma nova experiência física. Mas, veja bem, junto com pessoas que nós temos profundas relações de amor, que vão nos ajudar e que nós poderemos ajudá-las. Então isso é uma grande oportunidade realmente. E Ele sempre nos dá os meios de que através dessa oportunidade reencarnatória a gente consiga vencer os propósitos de que nós estamos vindo. Não é simplesmente assim, fulano, vai para a fila que tu vai descer. Não é, né? É tudo muito bem estudado, muito bem elaborado para que cada um de nós consiga ter sucesso nessa empreitada. Então, eu citei algum exemplo, né, dos afetos. Quantos nos ajudam? Se nós olharmos para essa encarnação, quantas pessoas foram extremamente importantes para nós durante essa nossa existência? Pessoas familiares, pessoas amigas, pessoas até desconhecidas que de alguma forma colaboraram para tudo isso. Então, sem contar a questão espiritual, né? Que nós temos todos um espírito protetor, que não é um anjo, como muitas vezes se imagina, um anjo com aquelas asas, um ser extremamente divino, que evoluiu tanto que estaria perdendo o tempo dele seguindo uma criatura tão falha como eu, não, né? Mas é um espírito mais adiantado, que tem a capacidade de auxiliar. Então, é mais uma comprovação que a vida, a nova encarnação, todas elas são, sem dúvida, uma sagrada oportunidade. Porque a cada nova experiência, a cada nova situação dentro desse momento, surge algo muito grande A gente fala também muito da questão da caridade e o Evangelho fala mais do que nós sobre isso. E a gente ainda não entendeu muito bem como é que funciona esse processo. A gente sempre acha que a gente está fazendo caridade para alguém. A gente está ajudando os outros. E, na verdade, profundamente, são oportunidades que nós temos de nos transformarmos através de um ato. De um ato, às vezes, material, de um ato que pode ser emocional, mental, mas é uma oportunidade para quem está tendo ela. Quem recebe também tem, mas entra em questões outros pontos, né? Então, para a gente perceber, né? Quando a gente observa as nossas tendências, os acontecimentos que nos cercam, se nós pegarmos uma escala e colocarmos o negativismo de um lado e o positivismo de outro, a gente está no meio dessa escala, em algum ponto dela. Quanto mais perto desse lado negativo a gente estiver, mais a gente acaba sofrendo a influência de toda essa questão material que nos envolve. Ela é muito mais forte sobre nós. No momento que a gente começa a fazer essa caminhada, mesmo lá atrás ainda, a gente vai se distanciando. É outra visão matemática e lógica da mesma coisa. Então, quanto mais perto, mais influência. Mas quanto mais perto daqui também, mais influência daqui, desse outro lado, do lado positivo. Então, são sempre escolhas que nós temos, né, no nosso dia a dia. A gente precisa, para poder ter uma capacidade de escolher bem, criar momentos dentro de nós, no nosso interior, de introspecção, de reflexão, de acalmar muitas vezes aquela coisa que vem de fora e que a gente aceita porque a gente está na mesma sintonia e que acaba nos deixando um pouco mais perdidos do que a gente já está. A gente precisa serenar para deixar que aquela voz que quer nos orientar, ela possa ser ouvida. E aí, termos as oportunidades aproveitadas de uma forma mais verdadeira.